Vamos orar mais uma vez. Pai, nós rogamos o teu santo nome, falamos contigo nesta hora e agora para lhe pedir que tu fales ao nosso coração através do teu servo, do ministério que ele tem exercido e como tem sido abençoado e abençoador. Pai Santo, fale ao nosso coração nesta noite, porque o Senhor nos salvou para compartilhar Jesus com aqueles que são necessitados ou estão necessitados, sobretudo no caso aqueles que estão nos hospitais, porque estão no final da vida, ou aqueles que acompanham aqueles que estão hospitalizados, preparando-os para a morte. Não é uma tarefa muito fácil, mas o Senhor tem levantado pessoas para trabalhar em várias áreas. Fale, Deus, conosco através do teu servo. E que a tua igreja, o teu povo, esteja com o coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Pois nós somos uma igreja e queremos fazer aquilo que tu queres que façamos. Abra nossa mente, ó Deus, abra o nosso coração, fale conosco. E diga o que tu queres que nós façamos. Fale ao nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui, é a primeira vez. E, para minha surpresa, é o pastor Ezequias. Nós somos contemporâneos lá no seminário. Ele tem a formação, um ano mais velho que a minha, né? Ele saiu em 94, 95. Então, éramos contemporâneos do seminário. O pastor Ezequias tinha o hábito de jogar bola no seminário. Espero que ainda mantenha esse hábito, né? Ele diz que joga bola. Eu não participo dessas coisas mundanas. É contra a minha religião. Eu quero apresentar... Meu nome é Moisés. Eu quero apresentar a minha família para vocês. Põe a minha família, que eu quero mostrar a minha família. Toda vez que eu passo, as pessoas perguntam: e a sua família? Eu sou um homem muito bem casado com essa linda mulher, Cláudia. Tem a Lídia, que tem 12 anos. E a minha filha Juliana, que nasceu no seminário, tem 18 anos, está voltando, está no seminário morando agora, porque ela está sendo parte do projeto Radical África, turma 8. Ela decidiu deixar tudo, ela iria começar, ela tinha uma bolsa de estudos para estudar medicina, e ela então preferiu obedecer a voz do Senhor e fazer missões, né? Pode tirar, senão os rapazes ficam de olho na minha filha, não é o momento ainda, tá ok? Muito bem, pode colocar, eu quero dizer para vocês que, bom, depois eu ponho o vídeo, pode colocar a palestra por enquanto. Vamos lá. Bom, tem essas formalidades que a gente tem que apresentar, né? Sou pastor, bacharel em teologia, seminário teológico Brasil Sul do Brasil no Rio, sou capelão hospitalar no Hospital Dr. Alípio Correa Neto, membro da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, capelão da Convenção do Estado, tem graduação em cuidados paliativos pelo Instituto de Infectologia Dr. Emílio Ribas e sou ex-membro da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Tem pós-graduação em cuidados paliativos e câncer pelo Hospital C. Camargo e graduado em tanatologia e educação para a morte pela Faculdade de Medicina da USP, colaborador do Manual de Cuidados Paliativos para Paciente HIV e AIDS do Emílio Ribas e colaborador manual de práticas essenciais em cuidados paliativos da International Association Hospice Palliative Care. Sou professor de capelania e tanatologia do ISEC e Fabitel e membro da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos na Argentina. Sou membro da PIB do Brás, trago o abraço do nosso pastor, pastor Marcos, a esta igreja. Essas formalidades a gente tem que colocar, infelizmente. Está aqui o meu contato, moisescpaliativos@terra.com.br. Enfim, eu sou o seu missionário dentro de um hospital, missionário desta igreja. O que é que eu faço? Eu lido com a morte. Eu tento ajudar as pessoas a morrerem bem. Estranho falar isso, né? Morrer bem. A morte para nós é um grande tabu, não é? Mas olha só, o nosso tema é a morte. Opa, está aqui. Tem uma tecnologia que eu vou copiar. Vocês não olhem para mim, por favor. Está aqui embaixo. melhor ficar aqui. Ok. O nosso tema, São Paulo tem pressa. E realmente tem pressa. Porque a morte também tem pressa. Irmãos, olha só a estimativa de 2010 para 2011, que aponta os dados de câncer. Nós, no Brasil hoje, chegamos à ordem de 489 mil casos de câncer. Ou seja, já ultrapassamos isso. O Brasil tem praticamente 500 mil de pessoas com câncer. Eu lido diretamente com as questões da oncologia e AIDS. Tanto pacientes que estão em fase final de câncer e de AIDS. Que coisa interessante, não é? Pode colocar o próximo, por favor. Olha só que coisa interessante, o próximo. Olha os indicadores. Em 2010, né, para 2000, os casos de câncer estarão no seguinte patamar. Mulheres serão 52%, homens 42%. Então nós somos pessoas que estamos sujeitos a essa doença. Quando a gente fala de câncer, eu estou falando dessa doença que mata, essa doença cruel, né, essa doença que machuca a gente. Porque quando um paciente é diagnosticado com câncer, nós não gostamos muito de falar nisso, nós não gostamos nem de falar da palavra câncer, né? Quando nós temos um diagnóstico de tumor maligno, de neoplasia ou câncer, é a mesma coisa, não só o paciente está doente, mas a família adoece também. E o trabalho nosso dentro do hospital não é só com o paciente que tem diagnóstico de câncer, mas é com a família. É o apoio, o conforto espiritual à família que também está passando por isso. Mas se não bastasse os dados de câncer, vamos ver os próximos dados também. Por exemplo, em 2030, olha, o caso de câncer poderá matar 17 milhões de pessoas contra 7 milhões só em 2007. Estamos condenados a uma doença que, na maioria dos casos, não tem cura. É bem complicado, né? Muito bem, vamos caminhar um pouquinho. Por que trabalhar pacientes terminais? Olha só o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, 2011. Nós somos hoje, o estado de São Paulo, 212 mil casos de AIDS. Para que vocês possam ter uma noção, quando eu fiz a minha primeira promoção missionária, que eu comecei com AIDS, eu levei a soma de aproximadamente 110 mil casos. Hoje nós somos 212 mil. E só o ano de 2010 foram notificados 2.869 novos casos de pessoas com AIDS. É muita gente doente, não é? Muito difícil. Ok. Caminhando um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Qual que é o papel da capelania hospitalar na morte e no morrer? Não é fácil falar de morte. Todos nós aqui talvez já tivemos uma experiência com alguém da família que faleceu. E é muito difícil quando você tem que lidar com a morte, com as questões da morte, do morrer. A igreja não está preparada. A igreja, ela está, infelizmente, varrendo para debaixo do tapete a questão da discussão da morte. Eu queria ler um texto para você. Abra sua Bíblia no Salmo de número 38. A Bíblia, irmãos, fala de muita coisa, mas ela também fala de um processo de terminalidade. Olha que salmo muito precioso. Salmo de número 38, do verso 6 ao verso 11. É o salmo do Davi saudosista, né? O Salmo 38, no verso 6, diz: estou encurvado e muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas, ou feridas, estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas e a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou. Os meus amigos e companheiros estão longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância. Isso aqui é uma declaração de uma pessoa que está em processo final de vida. Eu lido com essas pessoas. Desde o pronto-socorro, o diagnóstico, a evolução da doença até a morte. Lidar com essas experiências nos faz crescer muito. Nos faz ver a vida com outros olhos. Estudar a morte, falar de morte, pode ser um pouco assustador, pode ser um pouco tenebroso, mas é uma experiência gratificante, porque a morte, irmãos, é uma bênção. É uma bênção na nossa vida. Ainda que seja assustador tudo isso, não é? Mas olha, qual que é o nosso papel? Promover o alívio. O alívio do quê? Do sofrimento espiritual. Quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença terminal, fora de recurso terapêutico de cura, a primeira coisa que ela pensa é que ela está em pecado, é que Deus está pondo a mão, Deus está castigando. E, infelizmente, aparecem pessoas despreparadas para lidar com essas questões que acabam forçando e reforçando esse pensamento. Eu tive um paciente, um jovem, que sofreu um acidente de moto na Radial Leste, ele só quebrou o pé. O pastor dele chegou e disse para ele: você está aqui porque você pecou, você comprou a moto é do diabo e Deus está te amaldiçoando. Ora, isso não se diz para um paciente que quebrou o pé, né? Enfim, ele podia ficar uma semana internado, ele ficou 6 meses. Em 15 dias tratou o pé e o restante foi tratado a depressão dele. Isso não é coisa que se fala. Como aquela jovem inexperiente que queria fazer a obra de Deus, não é todo mundo chega para mim: ah, pastor, eu quero fazer a obra, a obra, a obra, a obra. Não quer dizer nada. Você está preparado para fazer a obra? Para fazer o que Deus está te mandando? Mas aquela jovem despreparada foi querer consolar uma mãe que tinha acabado de perder o bebê no berçário. E ela deveria ter ficado quieta, pastor Ezequias. Ela não ficou, ela disse: olha, não se preocupa não, filho você faz outro. Que sabedoria cavalar, impressionante. Não é assim que trata a dor das pessoas. Não é dessa forma que a gente leva consolo. Não é dessa forma que a gente promove alívio de um sofrimento interminável. Porque, meu irmão, enquanto você não descobre o que você tem, você não sossega. Você corre em tudo quanto é canto. Você vai especialista aqui, você vai ali. Tem gente que começa lá pelo final, pela geriatria, né? Não é. Eu recebi um paciente esses dias que ele perdeu o movimento das pernas. Primeira coisa, foi no médico já de idoso. Não, ele tinha que ir no neuro. Ele estava com compressão medular. Ele deve ter uma fratura, está comprimindo, então ele perde o movimento. Operou, resolve, volta a andar normalmente, não tem nenhum problema. Mas ele já levou a coisa ao extremo. Nós precisamos promover o alívio e desconstruir alguns conceitos teológicos errados, que infelizmente existem muito. Então nós, dentro do alívio, né, nós vamos afirmar a vida. Não é que eu sou tanatólogo, lido com a morte, que eu sou obcecado pela morte. Não é isso, não é? A morte é uma realidade. Não adianta você querer fugir, né? Um dia vai acontecer. Um dia você vai deixar de existir, né? Mesmo se Jesus voltar, você não vai continuar existindo nessa terra. E nós temos que pensar nisso. E aí nós vamos afirmar a vida. Que vida? A vida eterna. A maioria dos pacientes que são evangélicos, não, eu pergunto para eles: você acredita em vida após a morte? Ah, não, imagina, eu não acredito, isso é coisa de espírita. Ora, não. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida após a morte. Obrigado, irmão. Vida após a morte. Irmãos, nós cantamos o céu, mas não queremos ir para o céu, porque temos que morrer. Nós choramos a morte dos outros, mas não nos preparamos para a nossa própria morte. Você já pensou como é que você quer morrer? Ah, eu quero morrer feito um passarinho. Eu não. Levar pedrada, estilingada, nunca. Então, eu vou morrer como Deus quiser. Afirmar a vida. Quanto tempo ele tem de vida? Ele tem 3 semanas de vida, ele tem 1 mês de vida. Porque como eu pertenço à equipe médica, eu conheço os prognósticos, eu tenho que estudar para isso. Então eu sei que uma pessoa que tem uma neoplasia, que tem um câncer maligno, ele vai morrer. Nós entramos naquilo que nós chamamos de obstinação terapêutica. Não só a equipe médica, a equipe de cuidados paliativos, a equipe de enfermagem, mas a família, a igreja. Deus pode. Pode, Mas nós afirmamos que Deus vai fazer a vontade dele. E preparamos a família para a vontade de Deus. Porque nossa vontade não é perder as pessoas, é tê-las conosco. Eu chorei muito quando a minha filha decidiu ir para o seminário. Só que eu tive que lidar com a ausência dela como se fosse uma morte. E Deus confortou meu coração. Então nós precisamos não só promover mas afirmar a vida, mas olhar a morte como um processo natural. Irmão, morrer é tão natural quanto nascer. O difícil é nascer e logo depois do nascimento ter que dizer àquela mãe, o seu filho morreu. O mais difícil é ver aquele pai que leva no necrotério, eu tenho que acompanhar aquele pai até o necrotério, que vai pegar aquele bebezinho que parece uma gelatina e vai vestir aquele bebezinho com a roupinha que ele acabou de comprar numa lojinha perto do hospital, para vestir o bebê que nem chegou a nascer. O que dizer para aquela mãe que espera 9 meses, nasce o bebê saudável, depois ela chega no pronto-socorro, aquela criança está com 18 dias de nascido, totalmente roxa, porque ela morreu asfixiada, porque broncoaspirou, porque a mãe estava cansada, deu de mamar e não colocou o bichinho para rotar. Bichinho no bom sentido, né? Morreu. O que dizer para aquela mãe? Deus sabe o que faz? Não, eu não digo isso. A única coisa que eu digo para aquela jovem mãe que está sendo culpada pela família, que Deus a ama, não importa a circunstância. E que Deus também um dia perdeu o filho dele e se entristeceu, porque o filho dele também morreu e morreu pelos nossos pecados. Eu digo para aquela mãe que Deus sabe do coração dela e que a graça e a misericórdia de Deus basta para a vida daquela mãe que já está sofrendo muito. Porque a gente não sabe o que é a dor de quem perde um filho. Porque quando a gente perde o pai ou a mãe, a gente fica órfão, não é? Quando perde o esposo ou a esposa, teoricamente, em tese, torna-se viúvo. Mas quando se perde um filho, tem alguma palavra para descrever a dor de uma mãe ou de um pai que perde um filho? Não tem. Só a graça de Deus, irmãos, naquele momento, para fazer com que aquela mulher não se mate, não se jogue no metrô, no trem, porque ela matou o filho dela. Ela matou por uma inexperiência materna. Mas também, irmãos, nós integramos o aspecto espiritual no cuidado. Nós não deixamos que as pessoas morram sem ouvir de falar de Jesus Cristo, porque a morte tem pressa. Tem hora que não dá tempo, mas tem hora que Deus faz coisas que até a gente duvida. O seu José chegou com parada cardiorrespiratória, foi reanimado por 48 minutos, quase 50 minutos, a equipe estava desistindo e ele teve pulso. Chocou mais uma vez, a quarta vez chocado, é o choque que dá, ele voltou. O seu José voltou, mas voltou irado. Era para ter voltado com uma lesão neurológica. Ele não voltou. Porque a parada até 15 minutos é revertida, não tem lesão neurológica. Após 15, 20 minutos, aí é provável que tenha lesão neurológica. Ele voltou. Voltou xingando todo mundo. Me tira daqui, eu quero ir para minha casa. Não sei o quê. Calma, seu José, o senhor está no pronto-socorro, o senhor infartou. Até que deram a medicação, ele se acalmou. Me chamaram, fui conversar com o seu José. O seu José era um homem que tinha família evangélica, mas ele nunca quis saber de Deus. Eu perguntei, seu José, o senhor voltou, hein? E se o senhor não tivesse voltado? Não sabia para onde eu ia. Falei, mas saiba de uma coisa, existe um céu. Jesus é Senhor e Salvador, ele quer salvar a sua vida, seu José. E se o senhor continuar vivendo daqui para frente, ele quer viver no seu coração. O senhor quer aceitar Jesus? Ah, eu quero. Ele aceitou. Descansou, dormiu, no final da tarde ele morreu. A morte não espera. Ela é minha companheira todos os dias no hospital. Eu encontro com ela. É minha colega de trabalho. Hã? Não tem jeito. E se eu não falasse de Jesus para o seu José? Será que ele teria ido para o céu? Não. Queridos, suporte à família. Como eu disse, a família também adoece. Então nós temos que dar suporte à família. O suporte não é só orar, não. A igreja pode fazer muito mais para a família que está com o paciente em processo final de vida. O pastor Ezequias acabou de falar de um caso que os irmãos têm. É um paciente terminal, é um paciente fora de recurso terapêutico de cura, é um paciente que provavelmente não vai sobreviver e a família tem que ser cuidada. A igreja tem que encarar o fato da morte. Mas nós temos algumas dificuldades com a questão de lidar com a morte, porque nós não queremos perder, porque nós somos um pouco egoístas. A gente quer para nós. Será que Deus se agrada disso? Não sei, vamos pensar nisso, né? Família, o paciente, no diagnóstico. Esses dias eu tive que, um médico me chamou, disse: Moisés, conversa com essa menina, vou chamar ela de Thalita, tem 18 anos, descobriu que está com HIV/AIDS. Alguns anos atrás a gente ficava: oh meu Deus, mais um. Não, hoje é comum para nós. E ela estava muito depressiva, chorou bastante. E eu fui falar de Jesus para ela. Comecei a falar do amor de Deus, o quanto Deus ama, o quanto Deus está pronto a perdoar e o quanto Deus pode restaurar. E ela disse: mas ele vai me curar? Eu falei: não. A intenção de Jesus não é curar você. A intenção de Jesus é perdoar os seus pecados, é dar vida eterna, porque quando você morrer e eu morrer, nós devemos estar junto dele. E ela aceitou a Cristo. Ela estava prostrada numa cama, infelizmente já com uma infecção muito avançada, um isolamento de contato, uma bactéria multiresistente, e hoje eu a encontrei no corredor. Eu fui para o hospital de manhã. Ela estava fora do isolamento, muito bem recuperada e feliz, e com uma Bíblia. Deus faz coisas extraordinárias. Mas tem hora que Deus fala: é meu, eu não vou devolver. Como aconteceu com a Thaís ontem, eu estava na UTI e o médico, o colega, disse: Moisés, vamos comunicar a família, porque é uma leucemia mielóide aguda. Leucemia mielóide aguda, cada 10 pacientes, 9 morrem e o décimo morre um pouco depois. Uma menina de 14 anos, sangrava por tudo quanto era parte do corpo. Não deu para fazer nada por ela. Ela morreu agora cedo. E a família tem que ser cuidada. Outro dia foi uma jovem com uma pequena cirurgia simples, pedra na vesícula. Pegou uma infecção hospitalar, fez um choque séptico, foi para infecção generalizada e faleceu. Na UTI, aquele pai estava sentado no chão, chorava desesperadamente. A médica falou: Moisés, faz alguma coisa, porque eu não tenho o que fazer para esse homem. E eu não falei nada com ele. Eu sentei ao lado dele, pus a mão no ombro dele e deixei que ele chorasse. Que, aliás, irmãos, nós precisamos deixar as pessoas chorarem. Choro não é hemorragia, não. Pode deixar chorar. Chora, chora. Pode chorar. E ele chorou, chorou, chorou. E eu falei do amor de Deus. Não falei para tomar decisão nem nada. Um dia eu estou voltando do hospital, cansado, desço na porta do meu condomínio, eu encontro um senhor conhecido com uma Bíblia debaixo do braço e a esposa e um bebezinho de colo. Ele parou e disse: ô, doutor, tudo bem? Tudo? Lembra de mim? Falei: olha, tanta gente, não sei, mas de onde? Do hospital, eu sou o pai daquela moça que faleceu. Lembra o que o senhor me disse? Disse tanta coisa naquele dia, né? Que eu quase não disse nada, mas falei tanta coisa naquele dia. Disse: pois é, doutor. Olha só, eu perdi minha filha, mas eu ganhei a salvação em Jesus Cristo. Está aqui o meu netinho. Eu estou indo para a igreja agora, junto com a minha esposa. Deus tira. É doloroso, machuca a gente. Dói muito. A gente não quer perder. Mas nós temos que aprender a perder. Temos que liberar para morrer. Não fica segurando. Deixa morrer. Está partindo em paz. Vai para o céu. Não há mais dor. Não há mais choro. Não há mais sofrimento. Quando perguntam para mim: como é que ele está? Ele morreu. Eu digo: agora ele está bem. Porque não tem mais equipamento, não tem mais UTI, não tem mais nada. Só tem anjo, só tem louvor, adoração. Só tem alegria, ele está no céu. Ok, vamos lá. Próximo. Rafael. Rafael é membro da nossa igreja. Rafael é um rapaz, um cadeirante, tem muita dificuldade Ele está aqui no Hospital Paulistano, estou ao lado dele. E ele foi fazer uma cirurgia de reconstrução de trânsito intestinal. E ele teve um choque séptico. Quase que o Rafael foi embora. Se ele morresse, aqui seria meu último momento. Eu seria a última pessoa da igreja que estaria com ele. Porque eu entrei para orar antes da cirurgia. O tempo não para, irmãos. O tempo é um recurso irrenovável. E a gente perde tempo com bobagem. Não é verdade? A gente gasta tempo com tanta coisa. A gente acha que o tempo... Ah, isso aí eu recupero. Não recupera, não. Sabe por quê? O que você faria? Ontem eu assisti um filme, o título é Uma Semana. A história de um rapaz diagnosticado com câncer no Canadá. E ele resolve, então, em uma semana viajar pelo Canadá, achando que vai morrer em uma semana. Um filme bobo, besta, mas é interessante assistir, não é? Eu tenho muito filme de tanatologia que eu tive que assistir. Esse foi um deles. Mas se você tivesse 8 horas de vida, o que você faria? Enquanto você pensa, eu vou tomar uma água, porque pode ser o último copo que eu tomo. Então aproveita a vida. 8 horas de vida. Irmão, isso aqui é água, não tem nada com milagre aqui não, pelo amor de Deus, viu? Tá? É água para matar a sede. O jovem diria, eu vou casar. Não dá tempo. Mulher para se arrumar 3 dias. Esquece. Não é verdade? Aliás, Deus, quando fez a mulher incompleta, biblicamente. Está lá. O que diz lá em Gênesis? Quando Abraão viu a mulher, essa agora o quê? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Faltou mão, pé e cabelo. Tem que fazer todo fim de semana. Não dá tempo, querido. O que você faria se tivesse 8 horas de vida? Daqui a pouco a gente vai tratar de um caso clínico aí com 8 horas de vida. Você já abraçou quem você ama hoje? Você já beijou quem você ama hoje? Você já virou para sua esposa e disse o quanto você a ama e o quanto ela é importante na sua vida? Você já beijou seus filhos? Você já brincou com seus filhos? Não, a gente se preocupa com outras coisas. Nós perdemos tempo com outras coisas. Quando deveríamos gastar tempo com quem nós amamos. Porque o tempo é recurso irrenovável. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, não é? Mas também há tempo de morrer, irmãos. Nós temos que estar conscientes disso. Um dia nós vamos estar aqui. Aqui vai estar nossa família. E essa figura aqui é a morte. Ela vem nos buscar. E agora? Os pacientes dizem para mim, por que eu não aceitei a Cristo antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não beijei? É muito comum os filhos, quando perdem os pais, viram para mim e falam, por que eu não beijava meu pai? Qual foi a última vez que eu dei um abraço no meu pai? Eu nem me lembro. Irmãos, abraçar é tão gostoso, é tão importante, beijar, ter carinho, ter família, é tão maravilhoso. Não perca esse tempo, não. Você não sabe o dia de amanhã. Filho, valoriza cada momento com seus pais. Amigo aí fora, deixa para lá. Isso não te traz recurso nenhum. Família é tudo, é bem maior. E quando você está no leito de hospital, sem saber se vai sair ou não, primeira coisa que você pensa, família. Nem igreja é mais importante. Família é tudo. Não perca tempo com outras coisas, gaste tempo com a sua família, ame as pessoas ao seu lado. Não briga por bobagem, não. Deixa as coisas para lá. Não é que você tem que ficar engolindo aquelas coisas. Não é engolir, não. Mas é saber levar a vida da melhor forma possível. Ame a Deus acima de todas as coisas. O resto acontece. Ame quem você tem que amar. Valorize o momento que você tem em casa. Não perca tempo. Nada mais importante na sua vida do que o seu tempo, do que a sua vida. Ok? As últimas 8 horas de vida, meu maior desejo é ser batizado. Esse é o meu paciente, não é o caso agora, tá? Mas esse paciente estava morrendo sozinho. Eu estou segurando a mão dele, porque não tinha ninguém para estar ao lado dele. Um senhor de 72 anos. E ele, sabendo que estava morrendo, já salvo por Cristo, ele disse, Moisés, fica aqui comigo, porque eu não quero partir sozinho. Segura a minha mão. Quase todo dia eu vivo isso, irmãos. Isso para mim é comum, tá? Segurar a mão e ver uma pessoa morrer na minha frente é muito natural, muito comum. Mas para eles é o último momento. Quando a minha mãe estava já na fase final de câncer, ela queria comer algumas coisas, né? E aí o pessoal em casa, não pode. Aí teve um dia que a gente conseguiu dar algumas coisinhas para ela comer. Ela comia com felicidade. Mas eu tive uma outra paciente no hospital, uma garotinha de 14 anos. Ela tinha um tumor em cada vértebra. Linda menina. 12 anos. Um tumor em cada... 12 não, desculpa. 15 anos. Um tumor em cada vértebra. Inoperável. Abriu, só para dizer que abriu. E ela chegou com uma hemiplegia importante, depois virou uma tetraplegia em questão de dias, e só mexia a cabeça e só falava. E então, me chamaram na UTI pediátrica para conversar com ela, e eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de Deus para essa menina? E eu tinha um palme, não sei se vocês, acho que vocês conhecem aquele palme, né? Aquele equipamentozinho abençoado, que já não vende mais, já estragou o meu, aquela coisa toda. E eu tinha lá uma versão, várias versões da Bíblia. E Deus falou no meu coração, abre no Salmo 23 e dá para ela ler. Ela estava deitadinha na cama, porque ela não podia ir para cá nem para cá. Só olhava para cima. Né? Eu pus o palmo aqui e falei para ela, Talita, né? Lê aqui para mim. Ela leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ela queria um versículo da Bíblia antes de ir para a cirurgia. Eu sabia que ela ia morrer em questão de 3 meses. O tempo máximo de vida dentro do diagnóstico da doença dela, do câncer, era de 3 meses. E quando ela leu aquilo, Deus falou ao meu coração, ela já está salva, ela já confessou a mim. Eu estava preocupado, né? Aquela coisa de conversão dentro da igreja, que tem que vir para a igreja, tem que levantar a mão, tem que se batizar. No hospital não acontece isso porque não dá tempo, irmão. No hospital não dá tempo disso. Eu vou mostrar um negócio para vocês, mas por favor, não fale nada para ninguém, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisinha para vocês. São umas loucuras que a gente faz dentro do hospital. Em nome de Jesus a gente faz umas loucuras. Mas não conte nada para ninguém, tudo bem? Vocês prometem? Olha lá, hein, gente. Se não, vocês vão me prejudicar. Vamos lá. E ela disse, tio, eu quero comer melancia, hambúrguer e Coca-Cola. E ela estava com dieta balanceada pela nutricionista. E a nutricionista chegava com aquela prancheta lá, ah, você vai comer isso. Ela olhava para a gente, eu estou com fome, eu quero comer melancia, quero comer hambúrguer e quero tomar Coca-Cola. Ah, meu irmão, minha irmã, não resistimos, não. Falei com a médica, falou, vamos buscar. Fui num local e comprei hambúrguer, compramos melancia, Coca-Cola, contrabandeamos Coca-Cola, melancia e hambúrguer para dentro da UTI pediátrica. A menina comeu, se lambuzou, se sujou toda. A nutricionista, quando chegou, falou, o que está acontecendo? Quem que fez isso? Ninguém falou nada, fugimos da UTI. Morreu 2 dias depois, mais feliz. Por que não realizar o último desejo? Por que não proporcionar uma morte tranquila, uma morte bonita? Por isso que eu volto à questão do tempo. O tempo que você está aqui, quando você canta uma música, ah, eu vou para a igreja hoje, não sei. Meu irmão, venha, porque tem gente que queria estar no teu lugar agora, ouvindo o último culto, cantando a última música, o último louvor, a última oração. O último copo d'água, o último abraço, o último beijo. Se você assistiu o filme do Pat Adams, você viu que ele, de repente, lá, ele chega lá na geriatria, né? Começa a brincar com o pessoal, com aquelas bexigas e tal. E o que diz o paciente? Era tudo que eu queria. Somente o último safari. Irmãos, quando a morte se aproxima, tudo perde valor. As coisas pequeninas se tornam tesouros preciosos. Por isso, eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, esposo, beije a sua esposa quanto você quiser, é tua. Beije o seu esposo o quanto você quiser, é teu. Filhos, beije os seus pais, abracem, brinquem. Ame, valorize cada momento, porque o tempo não volta. Ele morreu sozinho. Mas vamos para o nosso caso clínico. Muito bem. Volta. Ok. Eu estou na UTI do Emílio Ribas e me chamam lá no quinto andar. Bem, eu vou então me certificar do que está acontecendo no quadro do paciente. Então eu peguei o quadro prontuário e fui ver. Um paciente chamado F, 35 anos, portador de SIDA, que é HIV AIDS, mais TB pulmonar, caquético, sonda nasolateral, escara infecciosa, sarcoma de capas pulmonar, neoplasia maligna, hepatocarcinoma avançado, paciente fora de recurso terapêutico de cura, fechado prognóstico, cuidados paliativos, terminalidade. Bom, perguntei, o que você quer? O que você deseja? Eu quero ser batizado. Ezequias, ser batizado. Um homem com sarcoma de Kaposi, que é um câncer maligno em pacientes com AIDS, escara infecciosa, caquético, deitado numa cama, como que eu vou batizar esse paciente? Bom, eu sou pastor batista, tradicional, conservador, xiita e ultra-radical. Como que eu vou batizar esse homem? A sinuca que Deus nos coloca. Vida de missionário não é fácil não, irmão. Não, você pensa que é moleza? Eu falei, então tá bom. Eu posso vir amanhã? Domingo, hein? Posso vir na segunda? Pode. E Deus falou, não. Amanhã não, é agora. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí voltei. Falei, amigo, chama de Chico. Chico, você crê que Jesus é salvador da sua vida? Creio. Você já aceitou como Senhor da sua vida? Já. Você sabe que batismo não salva? Sei. Igreja não salva? Perfeitamente. Chico, por que você quer se batizar, rapaz? Ah, pastor, eu quero ir para o céu obediente a Deus. Eu nunca fui, sempre fui desobediente. Eu quero obedecer a Deus. Porque quando eu entrar no céu, eu quero entrar batizado. Tá bom. Põe pra gente. Bom, a confissão. Essa aí é um outro colega capelão que estava em treinamento. Aí eu falei, vamos pegar a confissão dele. Ele confessou a Cristo mais uma vez ali, fortalecendo a sua fé. Está todo mundo reunido. Os colegas capelães, a irmã e aí o Chico, aqui. As últimas 8 horas de vida, ele queria ser batizado. Então vamos batizar, né? Vamos lá. Está aí. Acabou. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui eu não sou pastor batista, aqui eu sou servo do Senhor Jesus. Aqui não tem teologia. Aqui tem obediência. Não importa se eu vou batizá-lo por imersão, por aspersão, por spray. O que importa é que ele quer obedecer. Importa é obedecer a Deus e não aos homens. Eu fui criticado na ordem dos pastores por causa disso, mas eu estou pouco me esquentando na minha cabeça. Eu obedeço a Deus, não aos homens. Ele chorava de alegria. Ele soluçava de alegria. Eu tenho autoridade espiritual no hospital para realizar batismos assim, viu? O hospital me dá autoridade. Para outro, não. Foi batizado. Coisa linda, né? Vamos lá? Não conta para ninguém, gente, por favor. Hora da morte, domingo, às 22h37. Faça as contas das 14 e alguma coisa, volta para a gente aqui. 14h53 às 22h37, 7 horas, quase 8 horas de vida. E se eu deixasse mão para segunda-feira? Cadê o Chico? Está na glória. Foi para o céu. Não fique adiando o que Deus está pedindo da sua vida. A morte não espera. Se Deus está te chamando, levanta, cumpra o dom que Deus deu na sua vida. Não precisa largar tudo como eu. Eu fui louco, eu larguei tudo. Eu não pastoreio há quase 10 anos. Eu sou missionário full time. Eu sou 24 horas hospital. Eu estou com o celular desligado, porque após a mensagem eu tenho que ligar o celular. Outro dia eu falei numa igreja, um frio, irmãos, eu cheguei em casa, já eram 11, 15 da noite, estava acho que 6 graus em São Paulo. Eu cheguei em casa, tomei um banho, comi uma sopa quentinha. Quando eu vou pegar no sono, o telefone toca, é do hospital. Moisés, corre para cá, temos uma família em desespero, precisa de você. Ah, vou sair do quentinho? Tem que sair da zona de conforto, sim. Porque uma vida estava dependendo daquele momento. Se eu não estiver lá, irmãos, eu irei ajudar a povoar o inferno. Se eu cumprir o ídolo do Senhor, eu vou ajudar a povoar o céu. Quem lida com a morte tem que estar preparado para abrir mão de tudo, até de mim mesmo. Saí de manhã de casa, fui para o hospital, porque eu tinha 6 pacientes, tenho 6 pacientes em fase final. Estão morrendo de câncer. Eu tinha que vê-los. E com maior alegria eu venho para cá, para estar com vocês. Eu nunca ouvi dizer que alguém morreu por servir a Deus, de tanto trabalhar. Não, a gente não morre não, a gente morre de outras coisas. Segunda-feira, o leito vazio. Ok? A morte tem pressa. Como você pode participar? Essa é uma parte que eu não gosto de falar, mas eu sou obrigado a falar. Eu vou ser bem rápido. Ore. Ore, porque tem dia que eu tenho vontade de jogar a toalha. Porque não dá, meu irmão. Não dá para você chegar numa UTI pediátrica, ser chamado numa UTI pediátrica e orar para uma criança de 1 ano e 7 meses que foi violentada por um bandido do namorado da mãe. E que essa criança de 1 ano e 7 meses chegou com uma perfuração intestinal e teve uma sepse, fez uma laparotomia exploratória, 3 lavagens peritoneais, entrou com antibiótico dos mais fortes que existem no mundo. E aquela criança, depois de 3 meses de lutar contra uma infecção generalizada, 1 ano e 7 meses, olhou para mim com aquele olhar e disse: eu não quero mais viver. E eu disse: pai, leva, porque o Arthur não aguenta mais sofrer. E Deus levou. Irmão, você chega numa UTI adulta, para uma reunião, uma paciente que foi esfaqueada pelo namorado, 20 anos, acabou com aquela moça. Ela já teve 3 paradas. E quando eu entro, o médico disse: Moisés, vem cá. A sua decisão é o que vale agora na equipe. Olha, ela já teve 3 paradas. Ela vai parar de novo. Ela está com 70 de noradrenalina. Quem aqui da área de saúde sabe que noradrenalina é para manter a pressão arterial. Está com 70 de noradrenalina. Ela vai parar. O que, que eu faço? Decisão minha? É, você é pastor. Deixa partir. Deixa ela partir. Ela precisa morrer em paz. Queridos, não é fácil. Eu preciso que você ore muito pela minha vida. Hoje eu tive dinheiro para vir para cá. Mas alguns dias atrás eu não tinha dinheiro nem para ir de casa para o hospital. Sabe por quê? Porque não quero investir em ministério que não dá número na igreja. Não vale a pena. Eu vou povoar o céu. As minhas ovelhas, as ovelhas do meu pasto, do meu rebanho ali, a igreja mais próxima deles será o céu, irmãos. Se eu morasse aqui e dissesse: ó, irmãos, eu vou aqui trazer pessoas para a igreja. Mentira, eu não vou trazer. A minha igreja que menos cresce no Ministério do Estado. Quanto mais eu evangelizo, mais morre. E morre todo dia. Não cresce. Mas tudo bem, vamos para lá, vamos para o próximo. Segure as cordas. A próxima igreja dos meus pacientes vai ser o céu. Pequenos gestos de doação podem valer muita coisa. Põe um vídeo pra gente, o gesto de doação. O vídeo conta a história de uma garotinha que tem um irmãozinho com leucemia, mielóide aguda, ele está em tratamento quimioterápico e está sem cabelo. E ela fica pensando, o que eu vou dar para o meu irmãozinho quando ele chegar em casa? Então vamos ver o vídeo. Pode colocar para a gente. Esse vídeo ganhou o prêmio na Espanha de melhor propaganda no combate ao câncer infantil. O que você pode fazer pela capelania hospitalar? Pergunte a Deus, Deus vai falar com você. Pode colocar para nós a palestra novamente? Só voltar a palestra para nós. E aí eu queria que você pensasse, pode colocar o próximo. Imagine um hospital sem capelania. Ok? É isso aqui. Pode apertar? Um hospital sem capelania é simplesmente algo superficial. Eu não estou lá porque eu adoro ver as pessoas arrebentadas e chorando de dor. Eu estou lá porque o Senhor me convocou. Eu não estou lá, irmãos, porque eu conheço muita coisa da área médica. Eu estou lá porque Deus me deu hoje o ministério glorioso. Hoje eu tenho, pastor Ezequias, o ministério glorioso que a gente fala lá no seminário. Hoje eu tenho o ministério glorioso, porque todo dia eu vejo a glória de Deus. E quando eu não vejo a glória de Deus na vida dos meus pacientes, são os meus pacientes que veem a glória de Deus, porque eles partem para os braços de Jesus. Próximo. Obrigado. Eu tinha um outro vídeo para colocar para vocês, que é a respeito da morte da criança, mas eu vou deixar, porque é um vídeo bem pesado. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço por essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho do que eu faço. E eu queria que vocês orassem pela minha vida e por esse ministério. Quando você for deitar, lembre-se do pastor Moisés. Ore pela nossa vida. Para que as portas se abram, para que as pessoas compreendam. Lidar com a morte é uma tarefa difícil. Só Deus para nos sustentar. Pastor, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua igreja. Obrigado, Flávia, pelo seu apoio, pelo apoio do seu esposo, viu? Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu não vou fazer apelo. Eu vou deixar Deus apelar o seu coração. O Espírito do Senhor já falou fortemente ao seu coração. Agora depende de você. A morte tem pressa. E eu me lembrava, o pastor Moisés falava aqui de uma ocasião que o pastor Russell Chad foi pregar na Bahia e as músicas eram tocadas, aquelas músicas próprias do povo baiano, o Olodum. E ele falou assim, música fúnebre. Ele lembrou que havia muitas pessoas que, muito embora estivessem vivas fisicamente, estavam mortas espiritualmente. Meus irmãos, Deus quer usar a sua vida e você só precisa estar à disposição dele. Pastor Moisés, conte conosco, nós estaremos juntos orando pelo pastor lá. Eu também sofro um pouco, que virou, mexeu, eu estou lá no hospital. E confesso que é sempre uma luta para mim. Essa semana mesmo passei um dia muito mal, porque eu não dava para suportar toda aquela tristeza. Eu imagino o pastor Moisés lidando com isso 24 horas por dia. Querido, agora é com você. Hoje, talvez Deus esteja lhe dando uma nova oportunidade, ou talvez a última oportunidade. O que você vai fazer? Não deixe para fazer depois, faça agora. Como disse o pastor Moisés, abraça as pessoas que você ama, perdoa as que você tem que perdoar, participe das reuniões, tenha comunhão com os seus irmãos, porque, como foi dito, há muitas pessoas que gostariam de estar aqui, mas não estão porque estão no hospital. Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós. Nós vamos ficar de pé.